sempre senta em qualquer ocasião. Por isso eu deixo ela achar que ela manda na relação. Todo dia te agrado com meu presente pra você fazer o que eu quero. Quando sente falta dos meus carinhos, pretinho te atende sem mistério. Vem, não vou ficar de lero-lero. A internet é tóxica, nisso o João tá certo. Pra não acontecer isso comigo, por esses motivos que eu oro. Se eu ficar sem minha pretinha, com certeza eu também choro. Se eu ficar sem minha baixinha, com certeza eu também choro. Vem, vem, vem, vem. Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Mas quem não erra em 2023? Tava tudo perfeito esse ano até tu virar minha ex. Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei. E quem te disse que homem não chora? Te fiz gozar, mas eu pisei na bola. Eu queria até andar na linha, mas o tesão não colabora. Por causa disso que os menor não namora. É por causa disso que o Arice não namora. Tropa do complexo, os menor não namora. Tropa do complexo, a novinha adora. Quando toca essa, suas amigas rebola. Quando toca essa, suas amigas rebola. Quando toca essa, suas amigas rebola. Vem, vem, vem, não vou ficar de lero-lero. A internet é tóxica, velho. Nisso o João tá certo. Pra não acontecer isso comigo, por esses motivos que eu oro. Se eu ficar sem minha pretinha, com certeza eu também choro. Se eu ficar sem minha baixinha, com certeza eu também choro. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Eu tentei não ser moleque com você, eu tentei. Mas quem não erra em 2023? Tava tudo perfeito esse ano até tu virar minha ex. Eu já tava curtindo com os mano, mas você postou que eu chorei. E quem te disse que homem não chora? Te fiz gozar, mas eu pisei na bola. Valeu de LC, chefe das beats. Valeu, valeu, João do Anestan. Errei, pô, fui você. Tá ligado? A internet é tóxica, velho.